teu estimado de pouso. Quando possível, o Juliette vai informar o estimado, tá? 05 agora. Estimado, foi o primeiro, só para informar o táxi. De 7 a 10 minutos para o táxi. Corrigindo, para o pushback. Ok, aguarda, então, está pronto. Alinhar e manter a cabeceira no zero. Estima os 1802 do Lu. 1808, estimado de pouso em Serra November, Delta Hotel. 1801, Serra November, Delta Hotel. Ok, 1801, copiado. Controle de Salvador, Chané 6320, pô. Chané 6320. Unificação, desça e mantenha uma centena, chegada a mais. Uma centena, Mari, 6320. Jet Bravo Delta, aguardo para sua modificação. Atenção, agora 040, passamos mais. Propõe a modificação do Jet Bravo Delta. Gente, Jet Bravo Delta. Oi, na proa da rotatória, plano modificado a partir de agora, 1547. Informe visual com o campo. Gente, rotatória, vai aguardar o visual com o campo, Jet Bravo Delta. São 312 no meio, quando possível, proa de frutti. Gente, aguarde. O Oxane é 6315 ao solo. Prossiga 63, por assim. Sente, seu portão foi modificado no exato momento pela infraero, ingressa via Juliette para o portão 05. 05, participa via Juliette, obrigado. 924, solos 47, direita via Foxtrot, 1219. Foxtrot, 219, 924. Sou eu, no 806, ponto de espera, dono 09. 806, Matheus, ponto de espera. Pode ser. 5447, trip, decolagem autorizada, 110 com 1 dúzia. Autorizado a decolagem, trip 5447. 00. No 600, desça até o 070. 070, vou 600. M6320, reduza para 2309. 9092 na escuta, Torre. 9092 na escuta. Eu consigo manobrar um pouco à direita e ingressar na Alfa, deixando o pátio Uno livre, por gentileza? Mantenha. Eu tenho um tráfego a 2000 pés abaixo. Usando 5500 para o 050, um Charlie 208. Te manterá 070, bom dia 070. Afirmativo, para 3000 pés, altímetro no 091. Gente, até 4000, controle 119, acima 8, obrigado, bom trabalho. Complete a aproximação, chame torre 1895. 295, bom dia. Ono 754, chame Recife 2085. Ono 47, acendendo até 4000 na sua exposição. Prossiga conforme autorizado, após 4000, resumindo a navegação para o Admomo. Após 4000, resumindo a navegação para o Admomo, trip 5447. Ono 600, autorizado para o 060. Gol 600, 060. Afirmo. Bravo Delta. Bono 754, chame Recife 2085. Bono 754, chame Recife 2085. 2085, 74. Juliette Bravo Delta já avisou algum campo? Logo, Gabo. Chame Torre 118, decimal 95. Yes. Pula aí pra passar o Juliette de Bravo Delta da Visual com a Aeroca. Gente, Bravo Delta, intenção 10017, confirma. 17. 17, centro presente, canal 17, tráfego PSR 37 da Gol, curta final aproximadamente 3 milhas, visual com trago. Já visual. Gente, enquadra final 17, pode checar o Bravo Delta, 1011, 120, 12, Bravo Delta. O colega vai acabar sendo preterido e muito, entendeu? A separação aí vai ter que aumentar de 5 minutos de espera para o mesmo. Dessa forma, irá só esperar no ponto de espera 2 minutos de separação. Só aguardando aqui pro posto, estão prontos, obrigado. Nada. Pelo total tá pronto. Tô ciente, total. Aguardando, ainda não tô esquecido do colega, não. A gente, no melhor momento aqui, eu informo para iniciar o pushback. Então tá. Romeu, controle? Paulo, o que, que o 3283 estaria aguardando? Sua posição prevista é a 02. Tá aguardando apenas o colega liberar o portão. Obrigado, amigo. Previsor, estado bravo. Tem uma centena na 320. Na 320, desça para o 050. Obrigado, 050. 50, gol 600. Confirme. Afirmativo, Charlie Vitor Juliette, submantém o 085. Gol no 600, desça para 2 mil pés. Altímetro em Salvador, no 011. Tá passando Paris, o Índia Delta Papá. Gol no 600, desça para 2 mil pés, livre LS, forma estabilizada. Pra quem? Gol no 600, desça para 2 mil, livre LS, forma estabilizada. 2.001, passarela estabilizada, gol 600. Tá 3.2, 1.6, chame Recife, 2085. Tá 3.2, 1.6, chame o Centro Recife, 2085. 2085, bom dia. Passou Paris, Índia Delta Papá. Índia Delta Papá, já está visual com o campo? Positivo. Para ingresso no circuito de tráfego, chame a Torre Salvador em 198.95. 295. Charlie, corrigindo, Vitor, Charlie Bravo. E assuma a navegação, a proa de Dona, isso é para 2 mil pés, livre de aproximação e forma estabilizada. 2 mil pés, na prova de Duna, encontrará estabilizado, capturado. Autorizada, altímetro no 011. Talvez necessite fazer um 360, estou com 737 da Gol, a 30 segundos aí de Duna. Talvez empate para evitar simultâneo, faremos um 360 e mais próximo a final no 7, hein? Continua a Juliette Bravo Delta, solo 54, direita, a Pai, até frequência livre estacionar. Para o portão 2, observando o tráfego da 3283. Gol 924, ingressa Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, gol 924. Mike, Juliette, Romeu é o controle. 3205, prossiga. Coordenação equipe de solo, após o Airbus da companhia finalizar o estacionamento no 02, no portão 02 à sua direita, inicia. E reposta para o táxi, então 3805, coordenação aqui de solo. 3805, após a passagem da aeronave da companhia 02, vai coordenar o puxo de estacionamento. O total 9889 no pátio 3, coordenação aqui de solo, inicia reposta para o táxi. Gente, total 9889. Estabilizado ILS, gol 600. Gol 600, complete a aproximação, chame torre em 1895. 1895, 600. Controle Salvador, gol no 806, boa tarde, passando 1800 pés na Fuca, João Caju. Gol no 806, trato radar na decolagem, mantém 230, sai da Fuca. 230 na Fuca, no 806. 30 graus, com uma 12 de nós, 1011, decolagem, está autorizado. Está livre da decolagem, gol 9092. 1-0-0 na altura, bem na frente. Dá 1-0. Gol no 328, aproximando do Juliette. Estimativo, gol no 328, ingressa Juliette, posição 08. Juliette, 08, gol no 328. Para o pouso, formação de tráfego à sua esquerda, final 17. Temos um César 310. Vai aproximar sem interferir na sua aproximação. É, te aguardar na pista livre, 600. Torre Salvador, boa tarde, é o TAN 3193, no ponto de espera da 10. A gente mantém o ponto de espera, 3193. Ok. Xanaia 6320, desça para 2000 pés. Ultimamente Salvador no 0 no 1. 2000, 1011, 3320. Trouxe Salvador, mais uma vez, boa tarde, 3595, informação 90. Trip 5595, assina a identificação, desse se mantém o 050, chegada Mari. 050, na Mari, boa para a Mari. 07. Vai dar, sobe o voo, vamos lá. 92, contato radar na decolagem, subir e manter o nível de voo 370, sai da moto. Sai da moto, sobe até o 370, o 9092. O Vitor Charlie Bravo, estabilizado. Vitor Charlie Bravo, chame a torre Salvador em 198, decimal 95. 7295, chamarada, estabilizado, boa. Salvador, cordial, boa tarde, é o Papa Romeu Vitor Tchale Bravo. Papa Romeu Vitor Tchale Bravo, sente do tráfego, te posso passar, agora autorização para o pouso, pista 1-0. Passivo, intenções é Tchale Bravo cancelar e seguir para o 97, certo? Sente, para o 97, reporte pronto para o cancelamento, Vitor Tchale Bravo. Está pronto para o cancelamento, Tchale Bravo, já avisou. Sente, cancelado o 58, a base é pela direita, a primeira curva está presente pela esquerda, chama final 17, baixar travado de fábrica. Repartir, base pela direita, primeira curva à esquerda, reportará baixada, baixado já está. Já. O Victor Charlie Bravo reportará na final. Tan 3193, alinhar e manter pista 1-0. Alinha mantém 1-0, Tan 3193. A curva 1-7, baixado, checado, Delta Papá. Pouso autorizado, Papá, 130, uma dúzia. Papá. Gil, via Gulf 677. Take off from runway 10, left turn, Conde de Passo, Scock 0260, and the focus on 119.8, Brasilia Force 2732. Gil, Papá, Gil, 0990, via Gulf 677. Ok, Brazilian Force 2732, do you know about the souls on board in Endurance? 06 aboard Endurance. Roger, when you're ready to text, contact the tower 118.95, ultimate set 10-11, Brazilian Force 2732. Solo, gol 600, boa tarde. Gol no 600, taxi via Alfa, reporte Anza Taxiway Juliette. Pela Alfa, reporte Anza Juliette, 600. Juliette, Romeu. DAS 3193, é Cobo 01, controle 198, boa viagem. 198, obrigado, boa tarde. Total 9889 para o táxi com 4 a bordo, 3:30 de autonomia plena, Guarulhos. Total 9889, 4 a bordo, Guarulhos, 3:30, como prometido, o primeiro no ponto de espera, táxi em frente, Índia. No ponto de espera, chama a torre, 108.95, altímetro 1011, bom voo. Ok, muito obrigado, 108.95, bom trabalho e um feliz Natal. Igualmente para toda a família Total. Muito obrigado, pessoal. Voo no 600, táxi via Alfa, após o 727 da Total, ingressa Juliette para o portão 09, gol 1600. Sante, prossegue na Alfa, após o Total, ingressa no pátio, posição 9, 600. Ah, firmo. Obrigado. 06, chame o Centro Recife, 1685. 2685, boa tarde, já. Voo no 697, livre ILS. Para 2.000 pés, 1.011 no altímetro, em forma estabilizada. 2.000, autorizado ILS, batalhão estabilizado, voo no 697. E Vitor Juliette? Na escuta, Charlie Vitor Juliette. Em condições visuais, suba o 085, chame o Centro Recife, 2.685. 2.085, Juliette, graças, bom dia. Próxima 12 nós, decolagem autorizada. Livre decolagem, 3205. Brasília Force 732, approve taxi until hotel intersection, on the maintain position and come to cross, ou are able for take off from hotel intersection. Negative, take off from the threshold. Roger, come to hotel to cross runway 1028. Thanks to hotel, we'll call for running cross. Salvador, total 9889, uma boa tarde. Boa tarde, mantenha a presente posição total. É a posição total. Externo bastante travado, 6320. Gente, o 6320 do avião, Oceaner, o vento é 120, 120 graus, com uma dúzia nossa. Altímetro no 011, pista 10, pouso autorizado. Livre pouso na 10, 6320. Declarado 03, 198, boa viagem. 198, bom trabalho, 3805. 55, desça para 2000 pés, altímetro em Salvador, 9011, livre LS, em forma estabilizada. 2000, 1011, em forma estabilizada, 595. Libera restrição em ITAP de 2209. Afirmo. 595. Controle mais Chile que o meu. Mais Chile que o meu, livrando a região de Paripe. Segue agora para pouso Serra Índia, Eco Índia. Gente, combina sinal para pouso. Ingressando nesse momento, sinal para pouso. Ok, frequência livre. Livre. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3805, passando 1500, saída da EL. 3805, contato na TAM decolagem. 340, após 2000, direto no letra. Ascensão 340, confirme a última mensagem. Posso cruzar 2000 pés, direto letra? 2000 letra, né? 3805. 3805, copiou? Afirmo, após 2000, autorizado letra. Vou no 697, chame a torre 1895. 1895. Cruzando nível 200, vou 9092. 9092, confere, chame agora aí, 2685. Confirme, qual a frequência, 2068? 12685. 2685, vou 9092. 35447, chame Recife, 2085. 2685, boa. Então, é, Roger, maintain position, stand by to cross. Standing by to cover the position. Controle, confirma a frequência da torre, por nome 97. 1895. Salvador, boa tarde, Gondomia 97, estabilizado ILS, baixa entrada. Gondomia 97, continua a aproximação, vento 120 graus com 39 milhões, aguarde, pista livre. Aguarde a pista livre, Gondomia 97. Salvador, é o papapá, Charlie Tango Alfa, boa tarde. Papapá, Charlie Tango Alfa, sem identificação, desce e mantenha o 050, chegada a mar. Desce e mantenha o 050, chegada a mar, o Charlie Tango Alfa, desculpa. 7 pouso autorizado, 110 graus, 13 nós. 7 autorizado, pouso 110, vou dar bem na taxa de quilo. Alfa, reporta essa quilo. E manter. Visual com gol, curta final após a linha e mantém. Total 9889. Recife 251. 1251, boa. Canal 6320, táxi via Alfa Juliette 62, seu portão. Alfa Juliette 62, sente. Airport 0732, clear cross runway 1028. After cross, maintain position on Persei Delta, just before Alpha and call ground on this one. 0732, clear cross runway 1028. Turno 1097, no solo 08, liberou a direita, 1219. Tantes 283, nome me confere a guarda. Voa 697, ingresso na Alfa, dando passagem ao cara da Força Aérea sua direita, na Taxi Delta. Ah, dá passagem ao cara, Salvador, Ground, Texas vai a Alfa, Rotor, Texas vai Juliet. Vai a Alfa, Rotor, Texas Juliet. Colégio autorizado. Alô, bom dia, o 35595. 35595, avistado, continua a aproximação, 727 total, iniciou a decolagem de pistão 0. O vento é 120 graus, uma dúzia de nós, altímetro no 011, aguarde, pista livre. Transponde o controle 109, decimal 8, TAN 3283. Autorizado, nível de voo 190. Flávio 10 com curva esquerda, Puca Jamo, após direto Aracaju, com 35, transforma 198.8 a 32.2. Cotejamento correto, reposto quando pronto para acionamento e puxa o leque. Bem, muito obrigado. Salvador, boa tarde, sou o lado do espaço, informação 90. Brasil Air Force 2732, taxi via Juliet, main apron, taxiway India. When you're ready at the road point, contact tower 118.95, altimeter ser 1011. Vou no 697, ingressa via Juliette 03 ao portão. Juliette, 3697. Confirme a hora, última aeronave que chamou para autorização. Pro 924, autorização marcial. Vou no 924, Maceió, 9M, informação em curso, pronto para 4, nível 350. Nota, vou no 924. Voo 924, Salvador Maceió, autorizado, nível de voo 350, decola da pista no zero, primeira curva à esquerda. Terceira saída, Puca, transição, Caju, a rota foi o ISC 58, até a posição Orágua, após direto. 5165 no transponde, o controle em 119, 8, voo 924. 3, 5,

pro plano de estacionamento pushback. Vai passar pronto, obrigado, Oceané 63, 15, 360 Guarulhos, não vem informação em curso. Um minuto para cópia, por gentileza. Brazilian Air Force 2732, clear line up and take off. Runway 10, wind is 110 degrees, 20 knots, QNH 10, 11. Line up and take off. 315 Salvador Guarulhos, autorizado nível de voo 360. Decola 10, primeira curva à direita. Prefiro a saída da El Leida, após Leida, voa direto posição bridge, onde intercepta a rota do Zulu no meio até Bravo até o Zulu, após a rota do plano de voo. 5154 no transponder, o controle em 1 no 9.8, Oceané 63 no 5. Oceané 63 no 5, autorizado Guarulhos, 360, escola do 10, curva direita, da El Leida Bridge, Upperzulu 1.6 até BHZ, pode conforme a rota. 5154 no transponder, 1980. Correto, 03 o portão, é após quando pronto, fracionamento pushback. Comparar a minha 3.5. Trip 5595, ingressa Juliette. Posição de destino se encontra no pátio 3, a posição 05 do pátio 3, trip 5595. Ingressando via Juliette no pátio 305, o 5595. Meia, 2.000, desça para 3.000 pés, altímetro no 0 no 1. 3.000, no 0 no 1, 5.000, 2.000. Salvador Control, Brasília, na sua cidade, e vamos para o coral do Rio, na Brasília, na sua cidade. Brasília, na sua cidade, 314. Escolha identification, clear on my arrival. Report. Right for example. Okay, maintain 090, fly ahead in Salvador, view or. Contact Salvador control frequency 119.8. Have a nice trip. Salvador 119.8, gracias, 972. Departure Control, good afternoon, Brazilian Air Force 2732, on Conde Departure. Brazilian Air Force 2732, ready contact on Departure. Climb to 090 on Conde Departure. To 090 on Conde Departure 2732. Estabilizado no zero, visual com a pista, Charlie Tango Alpha. Charlie Tango Alpha, compete aproximação, chame torre em 1895. Boa tarde, 1895, Charlie Tango Alpha. Torre Salvador é o papapá Charlie Tango Alpha, estabilizado, visual, boa tarde. Boa tarde, papapá Charlie Tango Alpha, assistente do tráfego, reporte mais próximo, baixado travado, vento 120 graus, comandante de nós, altímetro 1011. Entende, Charlie Tango Alpha, reportará a próxima. Qual é o local de estacionamento após o pouso? A hangar da Aerostation. Tango Alfa, pouso autorizado, pista do zero, vento 130 graus, 14 nós, altímetro 1011, cheque trem. Autorizado, pouso no zero, baixou e travou, Charlie Tango Alfa. Complete a aproximação, aliás, chame torre 1895. 1895, obrigado. Salvador, confirma a frequência da torre 11995? 1895. Obrigado. 1895, copiou? Bem estabilizado o localizador. 5626, centro do tráfego avistado, continua a aproximação, aguarde autorização para o pouso, vento 110 graus, uma dúzia de nós, altitude 1011, aguarde para saber. Aguardando para saber. Papapá, Charlie Tango Alfa, no solo 20, posta direita libera e chama o som 29. A Tris confere a informação em curso, novembro 360, pronto cópia, em um minutinho. Um minutinho, eu vou para a cópia. Estacionamento, 6315 na posição 1. 6315-01 no portão, confirmado? Afirmo. Coordenação aqui, pessoal, é porta para o táxi. É porta táxi, obrigado. Charlie Tango Alfa, táxi via Alfa Juliette, contorno pátio principal, reporta na táxi Lima. Tem conhecimento do aeródromo? Salvador, o Azul 41, 16 de novembro. Azul 41 no meio, sem identificação, desça aí, mantém o 050, chega na margem. 50, tem sequência, só o número 1. Ono 394, Salvador Galeão, autorizado em voo 360, decolador no 0, primeira curva direita. Prefiro a saída da El, Leida após Leida, vou direto posição Bridge. Onde intercepta a rota Pesulu no zero até a posição Smart e após via rota do plano de voo. 5124 no transponder, o controle 119, decimal 8, Golo 394. Alfa, Jantar, Garel, nível 360, plantão no zero, curva direita na Garel, desde a brinca, intercepta Pesulu no zero, Smart. 5124, 198, Golo 394. Cotejamento correto, reporte quando pronto, tracionamento pushback. Semana, obrigado. Paulo, Sena 3283, muito bem, retornamento. Paulo, 3283, estamos no 22, pronto, muito bem, retornamento. É o número 2 no setor, o Cogindo, TAN 3283. Correto, número 2, no escuro. Ali, Tango Alfa, prossegue seu táxi de Lima, Mike, Quebec, na Quebec, mantém a posição e chama a Torre 10895. Com 62 menos 23, libera direita, 121 decimal 9. Direita, 121 Solo Salvador, trip 5626, livrando a sua escuta. Trip 5626, táxi via Alfa Juliette para o Pat 3. Alfa Juliette, Pat 3, 5626. Bono 333, novembro confere com Congonhas 360, um minutinho cópia, por gentileza. Bono 333, pronto cópia. Bono 333, São Paulo, Congonhas, autorizado em voo 360, decola 10, primeira curva direita. Prefira a saída da El, Leida após Leida, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Pesulu no meia, até Bravo até Zulu, após a rota do plano de voo. 5144 no transponder, o controle 119, decimal 8, Gol no 333. Autorizado, São Paulo, Congonhas, nível 360, decorada 360, primeira curva direita, na terceira saída da El, Leida, intercepta a rota, Bridge, pega a Pesulu no meia, direto ao Bravo até Zulu, até o plano de voo. 44, correto, 08 é o portal, é após quando pronto, para acionamento e pushback. 6315, atenção de táxi, pessoas a bordo, 148, Fernando Galeão, autonomia 5 e 20. 520 Galeão, POB? 148. Center Channel 63 no 5. Via Índia no ponto espera chama torre 10895. Com altímetro 10111. Ponto espera chama torre 10895. Bom voo. Obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, Oxanar 6142, cliente da Novembro, atualização Recife 350. Oxanar 6142, 350, Recife, Novembro, confere, pronto, cópia. Prossiga. Oxanar 6142, Salvador, Recife, autorizado, nível de voo 350, via Upper Disc 58. Decola 10, primeira curva esquerda, prefira saída Puca, transição Caju. 5167 no transponder, o controle 119.8. Oxanar 6142, por gentileza, aguarde para o cotejamento. TAM 3283012 é o portão, confirmando, pronto. Pronto, TAM 3283. Coordenação aqui, pessoal, é a ponte para o táxi. É a ponte para o táxi, TAM 3283. Oxanar 6142, coteja. 350 aprovado para Recife, decola da 10 com curva esquerda, perfil da Puca Caju, Operu 58 Aerovia, transponder 5167, quanto já pode 1986142. Só confirmando a saída Puca, Jamo, Jamo Caju. Puca, Jamo, Jamo Caju, 6142. Correto, 05, o portão é posto quando pronto, fracionamento pushback, Oxanel 6142. Chamarei, 6142. Até 20 milhas no perfil da subida, autorizado, ingresso e decolagem. 140 graus, 13 nós, 1011 no altímetro. Mantenha a subida, restrito 080 por 20 milhas. Precisa da linha e decolar, tá 10 com 1011, que é 3. Delta Charlie? Na escuta. Controle, o azul 41 no meia. Siga. Tu escuta o Yankee Delta Charlie, está voltando a 500 pés da praia de Itaparica. Está no retorno. Eficiente. Estou para prosseguir pelo litoral sul, acertando a travessia da Baía dos Santos, informando o farol da Barra. Cruza e informa o farol da Barra. Meia, livre LS, desceu para 12 mil pés, o time trem Salvador, 909, informe estabilidade. 2011, estou pistando tudo, a um dia de daço. Minha 3 no 5, decolado aos 3-0, confirma a restrição no nível 80 a 20 milhas, liberação do controle, chama o controle 19-8, boa viagem. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, Xanar, 63 no 5. M3 no 5, contato radar na decolagem, tudo mantém o 360, após 2000 direto Leda. Ok, cruzando 2000 agora, curva direita Leda, sente parar o nível 360 sem restrições. Altímetro 10 no 1, bom voo. 10 no 1, via Índia, 1295, matou, tá 3230. em Salvador, cordial boa tarde ao 35240, cliente da formação November. 35240, acendo identificação, desse manter o nível de voo 050, chegada da Mária. 050, descendo, identificou 5240, possibilidade de voar estático. Inicialmente manter a chegada da Mária. Mantendo o perfil 5240 da tripla. Vai prosseguir para Salvador? Ali mantém, pistão no zero. Ali mantém o no zero, tá? 3223. 4996, pode fazer uma ponte para o controle, o Yankee Delta Charlie? Yankee Delta Charlie, tu vai para Salvador ou vai para onde, cara? Vai para aí, Salvador. Ok, estou para reportar no através do Parque Pituaçu. Parque o quê, Pituaçu? Afirmam isso. Aí, meu ré, isso aí. Bom pouso, tchau. Salvador, 2984, para o site, 170 a bordo, pelo dia 2 horas e 30 para o Salvador. 1924, autorizar o táxi via pátio Índia no ponto de espera chama torre 3895, altímetro 10, 111, bom voo. Altímetro 0811, obrigado, boa tarde, 1924. 20 milhas, estamos com força aérea mantendo 90, cruzamento aí na vertical do aeródromo. Restrito 80 até 20 milhas, descida subida Puca, 112, decolagem autorizada. Calma aí, senhor. Tudo aí é decolagem autorizada, nível 080 restrito. Fonte está restrito inicialmente no nível 80 até 20 mil de Salvador, devido ao tráfego no vertical, cruzando no nível 90. Decolagem no 080 restrito, 080, 3283. Na final, 4116. 4116, complete a aproximação, ele assiste a torre Salvador em 118, decimal 95. 95, obrigado pela oportunidade, boa tarde. Boa tarde, Salvador. 4116, baixar travado, logo para final. 416, boa tarde, tráfego avistado, checado o trem, vento 110 graus, fundo 2 nós, altímetro no 0, 11, pouso autorizado. Ok. Está 3283, boa tarde. 3283, boa tarde. Contato radar na decolagem. Submantemos 080. Saída Puca. Sente saída Puca, restrito 080, confirme. Confirmo. Sente. Volume 0009 é o portão, coordenação equipe de solo, reposto para o táxi. Exito 9, o táxi 600. Yankee Delta Charlie. Pronto, chega meu. Sonato 0130. 0130. BF-190 da Azul, após a passagem aliar e manter a cabeceira 1-0. Mas as rolas mantém, com o nome dele. Avisar com o campo, Ian, aqui da TR. Ah, firmo. Para engraçar com o circuito, chame torre 18, decimal 95. Ok, graças, até a volta. Corre, Salvador, é o Papa Patiano e Yankee Delta Charlie. Boa tarde. Yankee Delta Charlie é presente direto para a Aerostar, autorizada a aproximação, reporte na curta com o pátio 110 com uma 12.011. É o cara, obrigado. É, Trip 5240, livre LS, desça para 2.000 pés. Altímetro em Salvador no 0.1, em forma estabilizada. No 0.1, no ajuste, se portará estabilizado, 5200. Oh, perdão, 5240. Autorizaria a proa do externo com referência para meio próprio? Autorizado na chegada mar, interceptar a final e completar o procedimento. 5240. Ok, negado, proa direta, mantém o perfil. É o perfil da chegada mar, trip 5240. Autorizado no perfil da mar. Mantendo o perfil, 5240. Positivo, ou liberação ou até 20 milhas, caso tenha falha a comunicação. Três, vou ir direto a Aracaju. Rata Aracaju, 3283. Oxenay 6315, Xenda Centro Recife, 1251. 1251, boa tarde. 13, nossa. Da decolagem, que está tateando em tráfego avistado. Pouso autorizado, parte da Aerostar. 120 graus, 39, L11, Charlie. Charlie, graças. 8, diminuindo a velocidade do nosso caso. Previsto no 08, vai reportante da Juliette, o azul 41 no meio. Afirmo. Paulo Golda 333, posição 8, para apoio para dentro. Bono 33308, portão, número 2 no setor, aguarda. Guarda, Felipe. Paulo 600, pronto para o táxi, 191, Maceió, 2 horas e 40. 191 no Maceió, 3h40? 12h40. Sente, gol no 600, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera chama a torre, 18895, altímetro 10, no 1 no bom voo. 5611, Pátio 1 no Índia, 18895 para decolagem, obrigado, boa tarde, 600. 3, chame o centro Recife no 2085. Centro Recife 2085, tá 3283. É o solo? Após o 737 da companhia livrar a cauda, inicia no 08. Coordenação aqui de solo. Haveria condições de efetuar o pushback um pouco mais a retaguarda, de forma a ingressar um Embraer da Azul no 08? Muito grato. Azul 4-1-6, próximo Juliette. Afirmo da passagem ao 737-800 da Gol, após ingresso a Juliette pro 0841 no meio da Azul. E a gente vai dar a passagem ao 09 da Gol, após ingressar na Juliette para o 08 com a Azul 41 no meio. Afirmo. Informo que há uma aeronave realizando pushback, irá liberar o portão 08 para o seu ingresso, ok? Gente, obrigado. Solo 4-0 do Pátio 5, frequência livre, marca um abraço. Deu. Controle o trip 5240 do QILS. Procedimento QILS X-Verde 1 no 0, visual com a pista. 35240, complete a aproximação LS, chame tu em 18.95. 95, obrigado. 1895, obrigado. Torre Salvador é o 35240, boa tarde. Estabilizado com ILS a 2 milhas do externo, visual com a pista. 5240 da Trip, reporte marcador externo baixada e travada. Reportará 5240. Torre Salvador, gol no 600, próxima parte para a próxima. M326, boa tarde, tem indicação desse, mantém o nível de voo 050, chegada máxima. Ok, executou dentro da 050, Chanel 632, e pode fazer a tomada? Firmo? É, sente, o meu 94 considera autorização? Eu tô vendo ainda que não chegou perto do D-Finger, não retirou o Finger, senão vai atrasar um colega aqui nosso da Gol que já finalizou o push. Ah, não, tranquilamente, ele estava subindo a escada, está tirando agora, mas podemos aguardar, não há problema. Gente, aguardando apenas as instruções aqui, tem um colega que vai chamar logo para o táxi. Sem problema, vamos aguardar. Zero call now, Aracaju approach, on frequency 120.3. Para o DAC, 1-4-2 a bordo, 3:53 da automação, até na região. Táxi via pátio, indo até o ponto de espera da pista no zero. Quando pronto, no ponto de espera, chama a torre 108.95, altímetro 1-0 no ano, bom voo. Pátio Índia, quando pronto, ponto de espera, chama a torre 108.95, no ano, bom voo, 333. Oxana 6142, coordenação equipe de solo, após o 737 da Gol. Passa a cauda, inicia 05 o portão, coordenação aqui pessoal, 1142 do Oxené. Afirmativa, após o gol passar a cauda, inicia o pushback, chama a táxi 1142, coordenando o pé. Zulu Delta Tel, não tem assim condições visuais, flui direto para a rotatória, informe para a descida. Informe para, reporte para descida. Desça para 1.500 pés em condições visuais, altímetro em Salvador na 011, Zulu Delta Hotel. Pastor 32 no táxi. 737 acompanha a cauda, iniciando 03, reportando o táxi. É, posso estar, vou estar ali, chamo o táxi, vamos sair nosso táxi. 600, decolou na saída Puka. Por 600, contato radar na decolagem, subiu mantém o 370, saída Puka. 370, saída Puka, 600. Quatro, chame o centro Recife na frequência 2.085. Recife 26, 85, Papai Romeu, Bravo Oscar, Maceió, confirme o pátio e a pista que decola. Pronto. Romeu, Bravo Oscar, Salvador, Maceió, autorizado nível de voo 370. Decola da 17, primeira curva esquerda, perfil da saída Puka, transição Caju. A rota é por isso que 58 até a posição Orágua, após direto, 5415 no transponder. E o controle 109.8, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Correto, já tem informação do PUB.